para saberem historiar o que é esta descoberta em benefícios de vós mesmos e de todos. Está aí o sólido dos sólidos, o certo dos certos, acabando com todas as dúvidas, tirando todos desse terreno de misérias em que vivem mofando nesse encanto, sem saber coisa alguma, a não ser o que estão vendo. Agora é que os viventes aí do encanto estão vendo que está no fim toda essa sebaria. Podres em vida, por isso fedem em vida. Filhos da podridão, originados da penetração da água na cinza, e apodrecendo virou essa bicheira. Qualquer coisa podre dá bichos, de todas as formas e de todas as maneiras. Está provado, pois, que foi o homem quem fez o mundo. Começaram a progredir desde o início por conta própria. Vieram se deformando, se transformando, até chegarem ao ponto a que estão. Foi o homem quem fez o mundo deformado. É do homem a origem de ambos os sexos. É o homem que fez o homem, e o início de tudo foi dado pelo homem. Sim, porque na parte racional, quando eram racionais, embora já vindo se deformando, eram de um sexo só, nem masculino, nem feminino. Eram sim puros, limpos, perfeitos e sem defeitos. Portanto, a origem de tudo assim ser é o homem, e por isso quem manda na terra é o homem. Quem é o vosso Deus? É o homem. É o homem quem manda mais do que todos, e é por isso que o homem nunca procurou dar satisfações a ninguém, nunca soube quem fez o mundo, nunca conheceu seu dono, e sempre chamando por ele sem ser atendido. Digamos, por hipótese, por Deus. O vivente, quanto mais chama por Deus, mais sofre. Está claro, assim, que se Deus valesse, ninguém sofreria, porque ele atenderia a todos. E o que se vê é que, quanto mais chamam por Deus, ou um superior qualquer, ninguém aparece, porque tudo isso foi feito pelo homem, iniciador de toda essa deformação, de toda essa bicheira, de toda essa bicharada. Como veem, aí na terra, os homens contam é com os homens e não com Deus. Se os homens contassem com Deus, o seu representante aí na terra deveria ser governador do mundo. E, no entanto, esse representante está jogado para um canto. Todos seguem a religião que lhes convém. Todos obedecem à religião que querem. Cada qual professa a sua crença conforme entende e conforme lhe convém. Está provado, pois, que o Deus da terra é o homem que manda mais do que todos, aquele que governa este ou aquele país. Os homens nunca viram Deus para poderem obedecer, e por isso sempre se guiaram à vontade de suas conveniências, dizendo que têm o livre-arbítrio aí no mundo para fazerem o que entendem, desde que possam. No mundo, quem manda é o homem, que faz e desfaz, sem prestar obediência ao suposto dono do mundo, que nunca foi visto. Quem manda em uma nação é o chefe, que todos respeitam e do qual cumprem ordens, e não de Deus. Deus foi uma palavra inventada pelos homens, como todas as palavras feitas e inventadas nas ciências e artes. A palavra Deus tem tanto valor como outra palavra qualquer. Dizem-na superior às outras, mas nunca resolveu nada para ninguém. Porque se resolvesse, ninguém sofreria e todos viveriam felizes. Todos se dizem filhos de Deus, mas deveriam reparar na mesma hora